Segundo, irmão, servir. Como nós temos dificuldade para servir. Deixa que eu faço para você, irmão. Eu te ajudo. Eu vou aí. E sabe onde que isso é identificado, irmão? Porque nós, sempre que alguém vai nos servir, não quero te incomodar. Não, gente, eu não vou. Gente, eu estou incomodando. Gente, mas de jeito nenhum. Não. Meu Deus do céu, eu estou incomodando ele. Agora ele vai me dar carona. Não, meu Deus, que vergonha. Meu Deus, eu falei com você. Ai, que vergonha. Trouxe a gente aqui em casa. Que absurdo. Olha, saiu do rumo dele. Eu viajei por anos na minha vida. E em todas as viagens, eu tive que aprender a receber alguma coisa. Pastor, o senhor quer alguma coisa? O senhor quer isso? O senhor quer... Não, irmão, não precisa. Pastor, eu vou fazer isso. Não, irmão, gente, não precisa. Eu estou dando trabalho, não precisa. Um dia o senhor falou comigo: filho, quando você recebe alguém em Belo Horizonte e diz assim, eu vou te pegar no aeroporto, você faz obrigado? Não, senhor. Você faz porque você quer? É. E você diz, irmão, pode deixar que eu vou te pegar no aeroporto. Você está fazendo porque, ah, meu Deus do céu, eu tenho que pegar no aeroporto. Se você ofereceu, é porque você está querendo. Saiba que esses irmãos que estão oferecendo para você, estão oferecendo porque querem. Receba. Irmão, obrigado. Hoje o Paulo veio aqui e me apresentou lá um produto que ele está trabalhando. Eu até lembrei do Nelson. A garrafa de noni, uma fruta, um suco de fruta medicinal que chama noni. E aí ele, por fim, ele falou assim, não, esse aqui eu trouxe para você, pastor. Meu Deus, irmão. Aí eu lembrei, amém. Porque nós que damos somos abençoados e nós que recebemos somos abençoados e não podemos impedir o irmão de ser abençoado. Mas nós já não estamos mais na dimensão do dar, estamos na dimensão do servir. Irmão, eu vou fazer isso para você. Nós não fazemos, muitas vezes, porque nós temos esse conceito. Não, eu não vou receber de alguém, senão eu estou incomodando. Se eu deixar ele me servir, eu vou ficar devendo. Eu não quero ficar devendo, não. Depois eu vou ter que também servi-lo. Não, ele está me levando, depois eu vou ter que levar em casa e ele mora longe. Ah, meu Deus do céu. Não. Eu prefiro cuidar da minha vida. Eu não quero ficar devendo nada a ninguém. Mas, irmãos, o reino é feito de pessoas que estão aprendendo a servir. Sem interesse. Servir uns aos outros. Você precisa disso? Eu faço. Eu tenho o que você precisa, eu posso o que você precisa, eu faço. De todo o coração. Só um parêntese, irmão. Alguns anos atrás, eu fui a um amigo meu e pedi um favor a ele. Eu sabia que ele podia me servir. E ele disse, infelizmente, meu irmão, eu não posso. Eu saí de lá assim, por que que ele disse que não podia? Ele pode. Mas como éramos muito amigos... Eu não fiquei com nenhum sentimento contra ele. Anos depois, aconteceu a mesma situação. Porém, foi um amigo meu que veio até mim e me pediu algo. E o Senhor falou comigo, não faça. Você, mas eu vou ajudar. Não, você não estará ajudando fazendo isso. Ah, Senhor. Por isso que naquele dia, lá atrás, anos atrás, o Messias disse que não. Ele me ajudou, foi não fazendo, não me dando. Haverá momentos em que o Espírito do Senhor vai te dizer, você tem toda a condição, mas agora não faça. Porque eu tenho um trabalho com essa vida. Não interfira, não atrapalhe. Então, ninguém é obrigado, o pastor falou, precisa me servir. Você tem que servir, viu? Se há uma expectativa no coração de alguém, que não, agora você tem que me servir, cara. Então já há uma situação em que o senhor vai dizer, não. Não alimente aproveitadores. Ou então, como no exemplo que eu dei, não é hora dele receber isso. Eu preciso ainda de mais um tempo. Haverão momentos em que o Espírito de Deus vai te dizer, agora não. Mas o Senhor vai te mostrar como é que você vai servir aquela pessoa. Porque no reino, uma das características básicas do reino é serviço. Eu quero te servir, irmão. Eu quero fazer para você. Nós já temos visto aqui inúmeros irmãos que se dispõem, alguns saem de ônibus de longe para servir. Alguns dão uma volta na cidade inteira para levar alguém mais tarde para servir. Todas as formas que Deus nos permitir, nós temos que estar prontos para servir. E por último, comunhão. Não, sabe o que é? A vida é minha, né? Então, eu fico na minha. Porque, na verdade, é o seguinte, cada um é de um jeito. Eu não gosto de me misturar muito, sabe? Porque, olha, eu já descobri que se eu não me misturo, eu evito tanto problema. Então, eu prefiro chegar, oi, oi, tudo bem? Tudo, beijinho, beijinho. E vou embora, acabou, eu não quero. Olha, eu não quero muito envolvimento, porque dá problema. Uma comunidade de ouriço vivia no mar, na praia, sol quente, todo mundo feliz, mas um dia veio um frio insuportável e os ouriços começaram a morrer e um falou com o outro, deixa eu encostar aqui porque está frio e se eu encostar em você, a gente se aquece. Tá bom, mas cuidado. Ai, ai, ai, espetou. Se afasta, se afasta. Se eu afastar, você também morre de frio. Por fim, eles foram descobrindo um jeito de ficarem bem juntinhos. Irmão, a Bíblia diz que ferro com ferro vai se esfolando até que afia. Sabe por que as pedrinhas do rio, chamadas de seixos, são todas redondinhas? Porque elas vão rolando juntas. A palavra do Senhor nos mostra que Deus tem um propósito. Na comunhão com os irmãos, entre tantas coisas, Ele vai aparando as nossas arestas. Todas as vezes que nós fugimos disso, nós retardamos ou impedimos bênçãos de Deus. São os irmãos que vão nos ajudar. Eu me lembro uma vez, estávamos enfrentando uma determinada situação e o pastor Jorge, era meu pastor, o pastor Jorge Linhares, me ensinou algo. Ele me ensinou muitas coisas que eu nunca mais me esquecerei. Ele disse assim, Sóstenes, quando alguém se levanta como uma oposição, como uma resistência, ou como um dificultador, ou como... Se a gente resiste e abandona, a gente perde a oportunidade de ser trabalhado por Deus. Mas se a gente entender que qualquer pessoa, em qualquer situação, pode se tornar um instrumento de Deus para nos aparar, para nos polir, nós vamos querer comunhão. A igreja, a vida em igreja, ou como igreja do Senhor, é para que a gente seja aparado. E daí a pouco, estamos todos pedrinhas redondas, polidinhas, lindas. Eu não estou dizendo que ter comunhão é só problema. Mas é porque os problemas que talvez marcaram alguém são o motivo de alguém se isolar. Mas no corpo de Cristo, diga comigo, no corpo de Cristo, uma característica fundamental é comunhão. Evite qualquer tipo de comunhão interesseira. Oh, eu queria tanto ir lá na sua casa, lá quando chega o seu... O negócio é o seguinte, eu estou aqui com o meu currículo, sabe? Quem sabe você abre as portas para mim? Toda comunhão interesseira não é comunhão. É só uma aproximação. Mas toda comunhão baseada no desejo de viver a vida em igreja mesmo que enfrente problemas, vai redundar em bênção. Em bênção. A nossa vida como igreja exige, demanda comunhão. Eu quero ter mais comunhão. Irmão, o Senhor está nos desafiando. Eu quero ser alguém que doa mais. Eu quero repetir, não é só doar dinheiro, não. Doar. Doar. O tempo, o serviço, o carro, o talento. Doar. No mundo lá fora, nós estamos acostumados. E o que, que eu vou ganhar com isso? E qual que é a minha parte? Faça uma doação e você vai concorrer a 3 carros no sorteio no final do mês. Isso não é doação. Doação é quando eu faço sem nenhum interesse. Eu quero doar. Pronto. E nós queremos viver aqui, e eu profetizo isso entre nós, uma comunidade, uma igreja de irmãos que vivem nesse padrão de doar, a ponto de não termos nenhum necessitado entre nós. Não significa sair dando tudo para todo mundo de qualquer jeito, irmão. Significa ir vivendo e disponíveis para o Espírito Santo nos usar para dar o que for necessário. Caminhando no serviço, eu estou indo à igreja, não é porque eu vou me alimentar, não é porque eu vou receber de Deus, vai sim, vai receber de Deus, vamos nos alimentar, mas eu estou indo na igreja, eu estou indo à reunião, eu estou me encontrando com os irmãos porque eu quero servir. Eu quero servir. E o terceiro, eu preciso ter comunhão com os irmãos. Eu vou deixar claro uma coisa aqui. Já aconteceu de irmãos virem aqui durante a semana, entrarem aqui, e o escritório, a secretaria, o local que nós nos reunimos está aberto todos os dias da semana no horário comercial. Já aconteceu de irmão vir aqui, eu posso entrar? Claro, irmão. Não, eu já estou indo porque eu quero incomodar os irmãos, não. Oh. Irmão, Deus quer que a gente viva em comunhão. Então, sempre que você estiver junto com os irmãos, você não vai estar incomodando. Você vai estar vivendo em comunhão. Há muita gente, primeiro, que não se aprofunda na comunhão por receio de ser rejeitado. Vai fazendo suas experiências. Eu quero estar no corpo de Cristo. E no corpo de Cristo, eu quero ser alguém que tenha comunhão. Então, eu vou encontrar pessoas que também querem comunhão. Ninguém pode obrigar ninguém. Tenha comunhão comigo, eu quero ser amigo. Você não me convidou ainda para sua casa. Você não... Olha, eu estou vindo aqui, eu estou insistindo, eu quero ser seu amigo. Eu quero ser seu amigo, eu quero ser seu amigo. Oh, eu quero ser seu amigo. Deixa eu ir na sua casa, deixa eu ir na sua casa. Eu quero ter comunhão, eu quero ter comunhão. Não se trata disso. Se trata de algo que flui do Espírito Santo de Deus dentro de uma pessoa. Com pureza de coração, a pessoa chega. E aí, como vai? Tudo bem? Passei aqui para te ver. Ó, oh, passei por aqui. Ó, você é mesmo? Você passa no trabalho? Você quer uma ajuda? Eu vou com você lá no supermercado. Você quer? Eu te ajudo nisso. Eu faço com você. Olha, eu tenho, eu faço para você. Sem nenhum interesse. E saiba, irmão, o interesseiro e o interesse se destacam instantaneamente. Porque na hora que perceber que o interesse não vai ser atendido, ele vai embora. Ou na hora que ele for contrariado, ele já logo põe as garras para fora. Mas isso não é igreja. Igreja é o corpo de Cristo, formada por irmãos, homens e mulheres que foram salvos, convertidos por Jesus, estão tendo o Espírito Santo trabalhando no caráter, na personalidade, sendo transformado, parecendo com Jesus cada dia mais, portanto, podem viver em comunhão. Então existe um grupo de pessoas que não se esforçam na comunhão por receio, por vergonha, por timidez ou por medo. Você vai vencer isso. E nós vamos juntos experimentar ter mais comunhão. Existe um outro grupo que não tem comunhão porque tem atividades e interesses demais fora do reino. A vida é uma correria, é uma loucura. Tem tanta atividade fora do reino, fora do corpo, que não sobra tempo nem desperta interesse para a comunhão. Se alguém que está me ouvindo vive assim, eu quero te dizer, o Senhor Jesus traz essa palavra sobre nós para a gente mudar de vida. Mudar de vida.